Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando e na cor. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. Apago o sol, misturo poesia com cachaça e acabo discutindo futebol. Mas não tem nada, não tem o meu violão. mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Acordo de manhã, pão com manteiga e muito, muito sangue no jornal. Aí a criançada toda chega e eu chego a achar Herodes natural. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. E pôs vossa holoteca com a patroa. Quem sabe nosso dia vai chegar. E rio porque rico ri à toa. Também não custa nada imaginar. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Aos sábados em casa tomo um porre e sonho soluções fenomenais. Mas quando o sono vem e a noite morre, o dia conta histórias sempre iguais. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. Às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se foi pra desfazer, por que que fez? Mas não tem nada, não. Tem o meu violão. A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus. Que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar. E a luz dos olhos meus precisa se casar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar. Que a luz dos olhos meus precisa se casar. Fazendo a sentiu de quem bem te viu num pranto desolador. Não chora, me ouviu, que as cores de abril não querem saber de dor. Olha quanta beleza, tudo é pura visão. Em canção sou eu o poeta que diz: vai e canta, meu irmão. Ser feliz é viver morto de paixão. Ser feliz é viver morto de paixão. As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor. E pássaros mil, nas flores de abril, voando e fazendo amor. O canto gentil de quem bem te viu num prato desolador. Não chora, me ouviu, que as cores de abril não querem saber de dor. Olha quanta beleza, tudo é pura visão. E a natureza transforma a vida em canção. Sou eu o poeta quem diz: vai e canta, meu irmão. Ser feliz é viver morto de paixão. Ser feliz é viver morto de paixão. As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor. E pássaros mil, nas flores de abril, voando e fazendo amor. O canto gentil de quem bem te viu num pranto desolador. Não chora, me ouviu, que as cores de abril. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime beber uma água de cor. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Cachaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, ir sentindo a terra toda rodar. Passar uma tarde.